Colônia 322, via chegada Bomédio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste no 014. Ok, Bomédio 1, 080, no 014, chamada, linha 322. Puxando a 6322, autoriza a descer para o nível de voo 050, ajuste no 0194. 050, 6322, desça para 2000 pés, permaneça o ajuste. Autorizado o final do procedimento LS X-Ray, da pistão no zero, repostabilizado. 2000 pés, repostado estabilizado, 1422. localizador. Estando aqui, estou chamando a 322. Celina 322, complete 9 procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 95, obrigado, até já. Sim. Torre Salvador, boa noite, chamando a 322. Na 6322, boa noite, tráfego avistado, autorizado pelo uso pista no 0, vento, 150 graus, 05 graus. Pode falar com o vento, por favor, senhor. 150 graus, 05 graus. Ok, autorizado, ponto, obrigado. Qual foi o Xamé 322? Xamé 322, solo aos 46. Levou via Fox, segue Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Informa que no primeiro texto aí em pista, um pássaro, mas até uma coruja, não sei nem o que está vendo. Está com dificuldade até para se locomover, talvez tenha sido já. Sofreu algum impacto em algum outro pouso, deve ficar, tá no primeiro texto. Gente, grato pela informação, será informada em fé, para retirar o animal. Obrigado, estou mostrando, você escuta então, Alfa Juliette, portão 2. Confirmando, foi sobre a pista, não é isso? Primeiro texto. Isso, bem na centerline ali, eu acredito que depois do primeiro texto de pista ali, acho que ele está tentando sair do ar, mas não está conseguindo, deve ser, está machucado ali, sobre a pista. Gente, grato, minha 322. Delta 083, both arrive at San Flight Level 080, QNH 1014. Alpha 083, descend 4,000 feet, finish 1014. Descend 4,000 feet, finish 1014, Alpha 083. Delta 083, descend 2,000 feet, clear, ILS X-ray, runway 1057. Sending 2,000 feet, clearance at right 10.083, thank you. Southeast Mayor, runway 10, Europa 083. Europa 083, complete final, Salvador Tau 118.95. 118.95, Europa 083, buenas noches. Buenas noches. Europa 1, boa noite, Europa 0, 83, 815, Miles Alpha, Solis, Mega 10, Runway 10. Europa 03, have insight, altimeter 622? Sim. Cuidado de projeção de transação Recife pro 622? Europa 083, on the ground 12, turn right, construct over the ground 121-9. Turning right and ground 121-9, Europa 083, obrigado.